Fazendo pacto com o inimigo, eu observo, não passo pano. Cada um tem o direito de ganhar o seu dinheiro, mas não com quem tá nos aniquilando. Tenho sangue de escravo e ignorante, e a política de quem é do lado pra ser carrasco do próprio sangue. É a zica, projetos bem executados. É a zica, quem ganha bem não é o destinado. Nada me deixa mais feliz que criança entrando na cultura, na pura. Mas a maior parte da grana não tá na rua. Quem não entende de política trabalha 12 por dia. Não sabe se escrever nem projetos e editais. Faz o rap, ainda ajuda as pessoas da própria vila. Nunca são reconhecidas nos monetariais. O crime oferta, separando o bem do mal. Quando investimento é zero, a oficina da mente é tão real. Enquanto não é do século 21, não chega. O tigrinho é a esperança da geladeira cheia. É que o problema dos três corpos não te deixa saída. Os que saem com vida é uma fração da fração que fala que é por nós. Chega lá e nos joga minga, pensando só no seu bolso, se rende à corrupção. Depois não querem putaria com inversão de valores. Sua filha e suas amigas descendo no pancadão, se chapando com os bandidos, portando arma na cinta, transando sem camisinha com frutos da alienação. Fode, fode, fode, pregando falsa união. Bota o Brasil de quatro e soca sem compaixão. O beat não é pervertido e nem quem canta, poxa vida. E se quem tá com a conta cheia, esvaziando mentes barrigas. Como se enterra um mentiroso, como semente, porta-voz do povo preto é de direito e diferente. Muita coisa que eu falo, ninguém entende, só minha mente. E o futuro mostrará as pretas de baile como corrente. Valorizo artista, ei. Nem Cristo agradou a todos, mas se você falar por todos, o Cristo é crucificado. Quem se impregna com os gravata entra em modo santo. Deus me livre, falar dos deuses vira blasfêmia contra o povo. E que se foda, eu só a vingança, o ódio. Quem tá armado psicótico, não me comovo com PM morto, churrasco pra cada homem. Quantos negros eles mataram, discriminaram pelo pódio. Desligo a câmera do uniforme, fala a verdade, crioulo morre. Pensando que o JF abaixou o peso do beat, tava com tanta coisa guardada que agora eu vou gozar. Do Gangstar falou, demorou 3R pra pesar. Para com esses rap de amor e o sistema, vamos stripar. Aterrorizantemente, rasgando do peito até o pescoço. É poucas ideias pros filhos da puta, seguidor do Bozo. Defendendo meu povo feito Rudiger, atacando pesado feito Lukaku. O dinheiro deles não me ilude, não me envolvo com ratos.